Minhas humildes desculpas. Eu sou Miguel, príncipe dos exércitos. Tão logo foi enviada a ordem do Altíssimo. Aqui estamos. Neste momento, usando como instrumento um dos meus guardiões encarnado na Terra hoje para uma grande missão que apenas se inicia. Destemido, corajoso, um verdadeiro servo do Senhor. Foste bem treinado. Foste bem preparado. Chegou o teu momento. A tua hora. Cumpra com a tua missão. Faça o que tem que ser feito. No mundo terás tribulações, mas a vitória é certa. Foste preparado, foste avisado de tudo o que aconteceria. Vieste para cumprir a missão. E tu apanharia para cumprir com essa missão dos teus irmãos. Tu serias maltratado, ofendido, escarnecido, humilhado, rechaçado, caluniado, difamado, incompreendido, julgado. Porque essa é a natureza dos seus irmãos que aqui estão. Todo avatar passa por isso. Aqui na Terra, neste planeta, todos eles. Não seria diferente de você. É através da dor que a verdade vem. Mas para a verdade vir, tu terás que apanhar os seus irmãos, porque é difícil ouvir a verdade. Para eles é difícil, não para nós, porque eles ainda querem continuar sendo o que são. São insistentes, são os remanescentes. A guerra no céu, no universo, são os retardatários. São os que ainda persistem em continuar no mal. Foram expatriados dos seus planetas de origem. E aqui hoje na Terra encontram-se os remanescentes, os retardatários, os que insistem, os que mais insistem em permanecer no mal. A grande maioria encarnada do planeta são esses espíritos retardatários, remanescentes, insistentes no mal. E foram mandados para cá para uma última chance. Muitos desses já tiveram auras lindas, já tiveram muita luz, mas se deixaram seduzir pelas propostas de um tirano, aquele que queria ser Deus. Aquele que queria tomar o lugar de Deus, aquele que sentia inveja do nosso Senhor Jesus Cristo. Se deixaram seduzir e aqui estão hoje na terra. E eles virão, meu irmão, para cima de você e deste trabalho com toda a fúria, porque eles querem continuar sendo o que são. E eles não vão se importar se aqui está Miguel e o que vamos falar, porque eles não vão acreditar. E você terá que suportar isto para que o que tenha que vir, venha. Porque eles precisam ser avisados para que depois não cheguem do lado de cá e digam que não foram avisados. E você será um instrumento. E quanto mais reclamarem de quantos espíritos estão incorporando ou canalizando, mais espíritos diferentes virão. Porque vocês verão uma mediunidade nunca vista antes. E ela ainda não eclodiu. Mas ela vai eclodir no momento certo. Mas antes dela eclodir, vocês mostrarão pelas suas atitudes quem vocês são. E através das suas atitudes, vocês farão as suas escolhas e definirão o seu destino. Nós queremos que vocês mostrem quem vocês são, através das suas tramas, através do que planejam, sintonizando com aqueles que estão insuflando essas ideias nas suas mentes, fazendo suas escolhas, quando aceitam ceder aos impulsos mentais emanados por eles. Fazendo suas escolhas, humano da terra, encarnado, terrícola, junto com eles, que insuflam padrões mentais nas suas mentes. Suas escolhas, humano da terra, estão sendo feitas. Mais um cordeiro foi enviado, mais um avatar, e vocês estão agindo da mesma forma que agiram com todos os outros. Mas esta é a última chance. E a vinda deste foi guardada a 7 chaves, não foi informada a ninguém, porque era um plano secreto que está se revelando agora. Façam suas escolhas. O tempo de muitos está curto. Grandes tribulações virão na terra, grandes tribulações, grandes cataclismos, bactérias, vírus. Muitos partirão, muitos se despedirão da terra, porque estão fazendo as suas escolhas. O processo de degredo, do expurgo planetário, o exílio planetário, houve uma mudança de planos, houve um adiantar desse processo. Muito acontecerá. Não estamos aqui para colocar medo em ninguém, até porque nós não vemos a morte como algo ruim ou algo definitivo que acabou para sempre. A morte é apenas a passagem de um estágio para outro, de um lugar para outro. Apenas uma mudança. Não existe morte. Existem escolhas. Existem transferências de moradas pelas escolhas. Acabou o tempo. E não há privilégios aqui na Terra. Assim como aqui, não há vítimas. O que há aqui, em sua grande maioria, sua esmagadora maioria, são assassinos cósmicos. Criminosos cósmicos é o que há aqui. Nesta prisão, neste planeta prisão, e todos estão escolhendo os seus destinos. E todos, grande maioria, estão sentenciando a si mesmos. Estão buscando e achando as suas sentenças pelas suas escolhas. O que parece bom, não pense que está bom. Naves já estão a postos para o recolhimento das almas. Muitas naves. Não haverá clemência. Haverá justiça. E a justiça não é a dos criminosos daqui da Terra, que se dizem justos. A justiça é do Altíssimo, a que não falha e a que é certa. E muitos vão responder perante a justiça divina. E isto se inicia agora. Desencarnes coletivos virão. Muitos desencarnes. Nós não queremos causar alarde. Nós só estamos aqui para avisar para aqueles que, mesmo com essa mensagem, continuarão fazendo as suas escolhas. E o pior, depois dessa mensagem, farão escolhas ainda piores pela incredulidade e pela sintonia a qual estão com aqueles que insistem em permanecer no mal. Mas o humano da Terra tem o seu livre-arbítrio? Sim, mas o livre-arbítrio do humano da Terra só vai até um certo ponto. Cuidado, porque se extrapolar no plano, pode ser paralisado, e muitos verão ser paralisado. Pode ficar sem voz e muitas outras situações diferentes, físicas. Verão o agir de Deus, verão sinais e prodígios ocorrendo. Cuidado com suas escolhas. Cuidado com o que tramam. Porque os seus destinos já estão sendo traçados. E de outros, seus destinos já estão traçados. Para outros, não há mais tempo. Acabou. Que comecem as transmigrações planetárias. Que comece a limpeza. Que comece o processo de separação do joio do trigo. Que o joio seja lançado ao fogo. Que a justiça divina seja feita. Eu sou Miguel, príncipe dos exércitos celestes. Justiça e paz.